crise.

possessed by a track back, back. Your body possessed by a track back. Your body possessed by a track back, back. Your body possessed by a track back. Your body possessed by a track back. Your body possessed by a back. Sai daí não, tá?

I'm

Informações 3354-4732 e www.aeroclubresende.com.br. Voltamos a apresentar Flash House. Westin Girls é uma música dos Pet Shop Boys. Só que esse daí é o seguinte: é uma banda que se chama Westin Girls cantando Pet Shop Boys. Confere. Come on. like a gypsy. I got a jones, girl, I'm in the mood to get busy, girl, I'm busy for a little solitude. Yo, this is the moment I'm dreaming of. You and me, believe in the flames of love. Flames of love. occhi scommesso tu su di noi, mi vendi un sorriso tu se lo vuoi, cantare, sognare, sperare così. Su di noi, gli amici dicevano no, vedrai, è tutto sbagliato. Su di noi, nemmeno una nuvola. Su di noi, l'amore è una favola. Su di noi, se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove si va. Per fare l'amore qua e là, mi stavi vicino e non mi assolvi. Never Let a Day Go By, Pupo Sudinoy, Sandra Everlasting Love, ainda Modern Talking Brother Louie, Fancy Flames of Love. E começamos com uma banda chamada Western Girls. Pra quem não sabe, Pet Shop Boys tem uma música chamada Western Girls. Só que essa banda chamada Western Girls está no momento cantando Love Comes Quickly, que também é dos Pet Shop Boys. Com ela começamos o terceiro set do programa de hoje, hein? Não sai daí não, que tem mais um bloco pra rolar. Você está ouvindo Flash House. Ah, volta e meia eu esqueço e entro em outro site e saio da Rio Sul Rádio. Que saco! Ora, é só baixar nosso aplicativo para o Windows. Com ele você nem precisa entrar no navegador para ouvir a Rio Sul Rádio. No site da Rio Sul Rádio você encontra um link para download e também um vídeo explicando como instalar. Aplicativo para Windows da Rio Sul Rádio. Ah, agora sim. 19:42. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá.

Magic Box com Ifeel, DJ Ross, Floating in Love, Hadaway, What is Love? E começamos o último bloco do programa de hoje com Olive, You're Not Alone. Esse foi o Flash House de hoje. Espero que vocês tenham gostado, dançado, se aprontado, esquentado as turbinas para sair daqui a pouco, porque eu sempre digo que é fundamental que você dê uma exercitada antes da balada, né? Então dá uma esquentadinha já para entrar no clima, no pique. E se você conferiu a edição do programa durante a reprise lá, durante a semana, né? No meio da semana, você pelo menos ouviu muita musiquinha gostosinha, bacaninha, dançante, mixada pelo DJ Marcandi. Espero de verdade que vocês tenham curtido o programa, gostado aí, apreciado. E semana que vem eu tô de volta. Um grande abraço. Fui. O passado de presente pra você. Flash House. Todos os domingos, 16h. Versões ao vivo. As melhores performances dos melhores artistas. Rio Sul Rádio in Concert. Todos os domingos a partir de 16h. E reapresentação às quintas-feiras a partir de 00h. Aqui na Rio Sul Rádio. 20h17. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter. She's everybody's side. She's a queen of the city, but she don't believe the.